e pra não chorar, e pra não, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, e pra não. Trancado no meu quarto, refém da depressão, rival da esperança, escravo da solidão, busco a luz no fim do túnel com os amigos, com a família, tentando me livrar de uma vez da cocaína, cansado de ser julgado por quem de ser meu parceiro, correndo pelo certo, sempre sendo verdadeiro, me diz quem não tem erro, faço arte, sou arteiro, do rap o prisioneiro, da favela o escudeiro, eu carrego a minha cruz, os meus pontos contrapus, quando eu estou compondo é Jesus que me conduz, maloqueiro sei que sou, e também já fui bandido, munição é a caneta, microfone e o gatilho, no fundo do poço pra sempre não vou estar, porque sempre fui guerreiro, minha estrela vai brilhar, cê vai ver, tente entender, eu vou transcender, se a vida é um jogo, eu nasci para vencer, pode crer, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, e pra não, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, e pra não. E pra não chorar, eu vou procurar, honrar minha família e meu sonho conquistar. Se vencer fosse tão fácil, qualquer um faria, mesmo sem eu ter plantado, bons frutos colheria. Pra vencer tem que lutar, é isso que vou fazer, meu caminho vou trilhar, prometo não me render. Mas se eu me perder, nada a temer, chega de sofrer, fácil resolver, só retroceder e começar do zero, minha história reescrever, consertando os meus erros, sem me entristecer. Alegria, extasia, para muitos energia, minha cura eu encontro escrevendo poesia. Isso não é ironia, muito menos utopia, quando eu subo no palco o meu som te contagia. Me desculpe meu parceiro se isso não te agradou, mesmo sem sua aprovação, sempre frente é que vou, porque deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, e pra não, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se penso logo existo, mesmo eu sendo mal visto, não abaixo a cabeça, de vencer eu não desisto. Rap é revolução, pra muitos transformação, pois ativo os pensamentos dessa nova geração, pra se livrar do vício, não cair no precipício, porque o fundo desse poço é pior que um hospício. Meu joelho então eu dobro e faço minha oração, peço sempre para Deus força nessa vocação, agradeço pelo dom, por essa composição, espero sinceramente tocar no seu coração, e também servir de luz para os que estão perdidos, trazendo esperança através dos seus ouvidos, ativando a sua mente, elo forte da corrente, porque sou linha de frente, na guerra sobrevivente, vendo paz e esperança, chega de tanta matança, quem espera sempre alcança, continua a minha andança, vencer. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, e pra não, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, e pra não. Poder superior, dá em serenidade, para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem, para mudar as coisas que posso, e sabedoria, para distinguir uma das outras, porque o hoje é o dia mais importante da minha vida.